quero tanto e nem cabia em mim. Se o tempo passa, eu sempre fico mais afim. Cada minuto é um ano quando não está. Se estou contigo, tudo é único, é singular. É sempre que você me liga, mudo toda a minha rotina só pra te encontrar. E cada vez que eu te vejo, mais aumenta esse desejo. Bate forte o coração só de te ouvir falar. Tô te querendo, cada minuto eu sou mais seu. Quero curtir contigo esse sentimento meu. Tô te esperando, tô cada dia mais afim. Só sei que eu te amo e é simples assim. Tô te querendo, cada minuto eu sou mais seu. Quero curtir contigo esse sentimento meu. Tô te esperando, tô cada dia mais afim. Só sei que eu te amo e é simples assim. Ronaldo. Te quero tanto que nem cabe em mim. Se o tempo passa, eu sempre fico mais afim. Cada minuto é um ano quando não está. Se estou contigo, tudo é único, é singular. É sempre que você me liga, mudo toda a minha rotina só pra te encontrar. E cada vez que eu te vejo, mas aumenta esse desejo. Bate forte o coração só de te ouvir falar. Tô te querendo, cada minuto eu sou mais. Eu quero curtir contigo esse sentimento meu. Tô te esperando, tô cada dia mais afim. Só sei que eu te amo e é simples assim. Tô te querendo, cada minuto eu sou mais. Eu quero curtir contigo esse sentimento meu. Tô te esperando, tô cada dia mais afim. Só sei que eu te amo e é simples assim. Quem gostou faz barulho! Leu, moçada! Obrigado, Humberto Ronaldo! Parabéns, Cristiano! Obrigado. Que Deus abençoe esse projeto, Deus abençoe a sua carreira. Eu tenho certeza que é um cara muito iluminado. Repertório tá maravilha, a galera tá bonita. Valeu, bora continuar agitado assim, né? Pra ficar bonito. Valeu, obrigado. Cristiano. Obrigado pela satisfação de poder estar com vocês aqui. Tchau, gente. Beijo. Obrigado, gente. Ave Maria.